Dedler aqui é exclusivo pra quem gosta do meu trabalho, tá ligado? Que é meu fã de verdade e curte todas as minhas músicas. Então vem assim, ó. Cair é do homem, levantar é de Deus. Quem desacreditou ontem, hoje viu e percebeu. Correria é assim mesmo, um dia vai, o outro vem. E a inveja que nos cerca, nos fortalece também. E não é, quero meu mano, que é o sonho, porra, o trem, julgo, eu quero pica. Tô aí, porra, é o trem bala, o terriz, é o bebê a cor. Como a flecha mal lançada ou a palavra maldita. Maldita é aquele que veio pra diminuir. Quando o certo é somar, multiplica pra dividir. A caminhada da vida se conquista de passo em passo. E a ladeira que leva pra cima pode te levar pra baixo. Então tu vê legal, entende o papo primeiro. Gosta de contar história, eu gosto é de contar dinheiro. Apenas mais um que leva a vida desse jeito, sorriso no rosto e pureza dentro do peito. É eu por tu, tu por ele, no final nós por nós. Só os papos de futuro, sem desperdício de voz. Porque quem veio do pouco, não se ilude com muito. Agir conforme o certo, é sempre o melhor intuito. Eu já entendi muito bem, a força que vem o mal. Mas o que vem contra nós, filtramos só com a moral. Quem pode, pode, quem não pode, vai ficar querendo. O poder pode ser dado apenas pra quem tá podendo. Sou vacinado contra essa epidemia de caô, de inveja, falsidade, covardia, simpatia, judaria não vai me derrubar. Porque só quem me criou que pode me julgar. Sou vacinado contra essa epidemia de caô, de inveja, falsidade, covardia, judaria, simpatia, não vai me derrubar. Porque só quem me criou que pode me julgar. Gravou bonitinho. Essa é a história de dois irmãos que foram separados pelo homem, mas o destino os uniu de novo. Mais ou menos assim, ó. Se liga no papo da orelha. Moleque doido, menor suicida. Esse é o que é o do trem-bala, porra. Fala que não é pra ver. Tanto só mais um moleque com atenção. É ele mesmo boladão. Aos 15 de peça na mão, vou falar. A vida triste que teve esse moleque. Vida triste essa que nenhum ser na terra merece. Lembranças boas só do tempo do orfanato. Junto com seu irmão, brincando lado a lado. Tudo era tão legal, tudo era novidade. Mas dentro dele existia uma curiosidade. Da onde vim, onde sou, porque aqui estou. Cadê meu pai, minha mãe, que nos abandonou? Era só ele, humano, era só humano e ele. E quanto mais eles cresciam, crescia o amor deles. Um amor puro, verdadeiro, amor de irmão. Infelizmente interrompido num processo de adoção. Lágrimas caíram no menor nesse instante. Separados pelo homem, unido pelo sangue. Daí pra frente o que se viu foi sessão de porrada. Fruto de uma adoção mal planejada. Fugiu de casa antes dos 15, órfão de sociedade, adotado pelo crime. Então qual foi? Já é, olha o moleque aí, pronto pra derrubar quem quiser vê-lo cair. Vários anos se passaram sem se esquecer do irmão. Foi quando de repente assumiu o morrão. Então, e não ficou só nisso não. Foi de repente alerta de operação. E no pinote tudo aconteceu. Quando de frente com cana no beco ele bateu. Meu, mas que sufoco, foi olho no olho. E mesmo pronto pra tirar, sua mão tremeu. E debaixo da farda, seu irmão reconheceu. Ganhou na luta da vida, mas no crime ele perdeu. É, ganhou na luta da vida, mas no crime ele perdeu. É, não resistiu, se rendeu. Não teve jeito. E aí, DJ Daniel, fala pro vacilão. Vacilou, deu mole, se deixou levar pelo poder. E na hora H, Deu uma de Judas, agora vai morrer. Não passa batido nem despercebido. A cobrança é severa e pega de surpresa. Vacilão se perdeu na mancada, se entrega. Bota as peças na mesa. Se entra pra vida, entra consciente. É na disciplina, tem que ter blindão. Não é só tu bancar o bandido esperto. Na crocodilagem, ferir os irmão. De olho grande nas coisas dos outros, você não vai chegar a lugar nenhum. O papo é reto pra tu se ligar. Vida do crime não é pra qualquer um. Seus amigos estão aonde estão, é porque honraram e fizeram por onde. Aqui tu não tem sofrimento nenhum. Do nada tu chega atrasando o bonde. A casa caiu, eu já até sabia que um dia você ia mostrar a cara. Agora joelho e começa a rezar. Pra quem vacila, o castigo é bala. Não pede perdão, nós não acorde. A hora essa pode chorar à vontade. Se foi fanfarrão na hora da mancada, vê se agora morre com humildade. Eu até acredito que nem percebeu o pecado que tava cometendo. Mas o certo é o certo, o bagulho é sério. Vai pagar com a vida servindo de exemplo. Vacilou, deu mole, se deixou levar pelo poder. E na hora H, deu uma de Judas, agora vai morrer. Não passa batido nem despercebido. A cobrança é severa e pega de surpresa. Vacilão se perdeu na mancada, se entrega. Bota as peças na mesa. Vacilou, deu mole, se deixou levar pelo poder. E na hora H, deu uma de Judas, agora vai morrer. Não passa batido nem despercebido. A cobrança é severa. E aí, meu mano, que é o sonho, porra, o trem embica. Vacila não, vacila não, que é foda. O mundo gira e vacilão que roda. Vacila não, que é foda. Lugar de vacilão é chorando lá na desova. Sabe bem que não pode ter falha. Cada um sabe o risco que corre. Sobreviver nessa vida não é mole. Se o bagulho dói, ou tu mata ou tu morre. Tem que ter disciplina e levar o papo sempre no blindão. Tá escrito no mandamento aqui, irmão, defende, irmão. Por favor, ô moleque, tu vê se me entende. Que é a mente que faz o crime, não é o crime que faz sua mente. Vacilação é uma viagem com passagem só de ida. Deu mancada, não tem volta. Acaba pagando com a própria vida. O pior cego é aquele que não quer ver. Você insiste em não entender. Aqui só é quem pode ser. Sem judaria, aqui só cai quem faz por onde. A execução é o castigo pra quem dá volta em sujeito homem. Vacila não que é foda. O mundo gira e vacilão que roda. Vacila não que é foda. Lugar de vacilão é chorando lá na desova. Pra aqueles que acham que é mentira, o sentimento verdadeiro de amor entre a novinha e o vagabundo, se liga no papo da orelha. Amor bandido, coração dividido. Por ele ela largou a família e os amigos. Subiu o morro em busca de aventura. Se deparou com amor, também com amargura. 18 aninha acostumada à vida no asfalto. Entre a razão e o sentimento, a paixão falou mais alto. Seu príncipe encantado não chegou de cavalo. Apareceu de ornete com insegurança do lado. Esse é o que é o do trem bala, porra. Fala que não é pra ver. Aprende daquela ilusão, outros sabem que é paixão. Cabelo longo, pele lisa, chama atenção por onde anda. Na pista é Patricinha, humor, primeira dama. O amor aquece até o coração mais frio. Ele filho do mundo, ela filha de doutor. As diferenças se tornam apenas um desafio. Pra quem ama de verdade e acredita que amor aquece até o coração mais frio. Ele filho do mundo, ela filha de doutor. As diferenças se tornam apenas um desafio. Pra quem ama de verdade e acredita no amor. Só pra quem acredita no verdadeiro amor, mesmo que bandido. É não, DJ Daniel!